Sossega o coração comigo, Marcelo. Mais um sucesso, Jonas Esticado. Chega desse papo de quem não tem coração, de que agora espera sempre o pior do amor. Você mesma falou que queria um lugar pra descansar, queria colo, mas cê tá com medo. Queira no meu sonho, esquece aquele pesadelo. Vem dividir um sorriso, um cobertor, um perfume de massa na cama pela manhã. Você em meus braços dormindo fica tão bonita. Você fica linda demais. Quer ficar comigo, Marcelo? Do seu lado, sossega o coração. Não vá na contramão. Você sabe que não tem mais jeito. Já conhece todos os meus defeitos. E o coração esqueceu pra chamar de presente o amor que tá aqui. Pela manhã, você em meus braços dormindo fica tão bonita. Sossega o coração.